maravilhosas. Na batuta, na batida, esse é o legado, Santoro. Na caneta, na rima, esse é o legado versátil da música clássica, o rap nacional. Propagando a arte na essência com potencial, ritmo, poesia, sampler, batida. Não será elitizada, muito menos distorcida. Música preta, a que voz ativa. Legado, história que por nós foi construída. Vem, vem com herança, todo aprendizado. Desde infância, valores são resgatados. Educação e ensinamento podem ser deixados. Colherão os frutos sem serem decepcionados. Mantendo respeito ao próximo, à próxima. Voltando ao princípio de forma analógica. Tudo que hoje é executado é fruto do passado. Por nossos antecessores nos foi deixado, esse é o legado. Esse é o legado. Esse é o legado. Esse é o legado. DJ Elvis. Esse é o legado.